204. Voo 1804, autorizado pouso. Pista 1-0, vento 1-4-0 graus com 1-0 nós. Repouso 204. No solo aos 3-9, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso da sua Juliette. A sua escuta Alfa para Juliette, gol 904. Alfa X Ray Charlie, bom dia. Finalização reboque, obrigado, bom dia. Comandante, bom dia, identifique desse mapinha 6.000 pés. Última entre Salvador 1.016, a partir de agora na chegada pés. Meia dúzia de mil com 1.016, chegada bom, 357. Estabilizou no lock, gol 995. Gol 995, complete a aproximação e chame torre Salvador, em 1-1-862. 2-1-2, obrigado, até mais 95. Gol 1-7-1-5, desça para 2000, livre LS, informe estabilizado no localizador da 1-0. 2000, livre LS, reportar estabilizado, 7-1-5 da música. Gol 1-0-7, desça para 3000. 3000, 1-0-7, da gol. 1897, desça para 4000. 4000, boa noite, 97. 597, desça para 5000. 5000, 3, 597. Torre Salvador, uma boa, é o Gol 995, vai passar o externo baixado e travado. Gol 995, bom dia, tráfego avistado, tem livre pulso, pista 10, o vento 140 graus com 10 mais. Livre pouso na 10, Gol 995. Gol 1804, ingresso a Juliette, portão 10. Juliette, para 10, Gol 1804. Oi Salvador, bom dia, tá 3101 no centro da Índia. Confirmando, é TAM 3101. 3171. 3171, Guarulhos 360, já aprovado, só um minuto agora. Positivo, bom dia, nossa escuta. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota conforme Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, decola da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda, direto Bridge, controle 120, décima 8, 5536 no transponder. Aprovado o nível 360 para Guarulhos, rota conforme Bridge Up Zulu no 6 BH, direto 13, decola da 10 com curva direita, da El Leda direto Bridge, 1208 é o controle, 5536 o transponder, está na posição 06. Correto, chama pronto, pushback, sinamento, 3171. Chama na grata. Gol 1995 no solo aos 45, libera direita na minha escuta, prossegue via Alfa e Juliette, portão 01. Na sua, livrando, batia na sua escuta Alfa Juliette 0199. LF, voo 715. 715, completa a aproximação, chame Torre Salvador em 1-9-862. 262, é grato. Salvador, muito bom dia. Esse é o Sideral 997-2, com informação. Sideral Salvador, 992, bom dia, identifique-se, desce e mantenha 6.000 pés, altímetro em Salvador, 1.016, chegada na área. Mativo, desce para 612.000 com 1.016 no ajuste. Somos da autorizaria proa de Itato. Afirmo, Itato autorizado. Autorizado então, Itato com velocidade liberada, senhora? Por enquanto, está a critério. Ono 607, livre aproximação, desce para 2.000 pés, informe estabilizado no localizador. 2.000, informa lá. 715, tem autorizado pouso, pista 10, o vento 150 graus com 09 nós. Livre pouso, pista 10, vamos 715. Aproximação, chame torre em 1862. Atingiu 4 metros, continua descido, gol no 897. Precisa na descida para 2.000 pés, altímetro 1.016 e prossiga na redução. Tráfego à frente da companhia Boeing 737-800, meia dúzia de milhas. Paciente, está reduzindo, autorizado o ILS então para 897. Firmo. 597 vai atingir 5.000. 597 está autorizado 3.000 pés, ajustado 1.016, agora o final do ILS. 3.016 aguardando, tá? 3.000 a pé. Reduz para 210, não. Agora dentro, senhor. Redução para 210, para ingresso, Tatsu e Juliette, voo 1715. Alfa, reportar ingresso, Juliette, 1715. Baixou e travou. Voo no 607, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus com 09 nós. Obrigado, 07 pouso. cargo 9832, eu passo a 190 para o 150. Absa 9832, bom dia, identifique-se, desse mantém a 5 mil pés, altímetro em Salvador, 90 no meio, chegada é a Mare. Mare, 90 no meio, para 5 mil, alça cargo 9832. 1897, estabilizado? Estabilizado. Complete aproximação, chame torre em 1862. 186. Então 3597, livre LS, desça para 2 mil pés, informe estabilizado no localizador. 2 mil vai reportar, será que não sai? Última aproximação, aguardando informação de pista livre, gol 1897. 7897. Sideral 9972, desça para 3 mil pés, ajustado 1016. Agora é final do LS. Sideral 9972. No 607 no solo de Salvador 53, libera direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso táxi 6 Juliette, gol no 607. Alfa Juliette reportará, vai ligar 607. Autorizado pouso, pistão no zero, o vento 150 graus, com 08 nós. Sem livre pouso 1897. Olha, autoridade do Adson voar de Santa Teodona, da presente? Adson 9832, autorizado ITAP. ITAP da presente, obrigado. Portão 05. Juliette para o 05, no 7 no 5. Campo Aviso, 3597, complete a aproximação, chame torre em 1862. 1862, bota. Sideral 9972, LS, desça para 2 mil pés, informe estabilizado no localizador. 2 mil, informará estabilizado, 9972. Xené 6251, bom dia, Guarulhos, o nível 360, aguarda cópia no horário remoto no 3. Na verdade, a gente está acionamento na posição, marchamento, e está na remota 1 no 3. Afirmativo, a torre está ciente do acionamento em marcha lenta na remota, reporta no corte, 6251. No solo aos 55, libera direita, na minha escuta. Prossegue Alfa e reporta para ingressar Taxi Juliette, gol 1897. Gol no 607, Juliette, portão 04. Juliette para 04, gol no 607. Torre, bom dia, o 3597, estabilizado ILS da 10. Então 3597, bom dia, tráfego avistado, confirme, baixou e travou? Afirmativo, embaixo travado. Então 3517, autorizado pouso, pistão 1 no 0, vento 140 graus, com 09 nós. Livre pouso, pistão no 0, 135 nós. Essa 9832, essa para 3 mil pés, ajustado 1016. Exato. 3000, 1016, 9832. Apsa 9832, qual é a sua velocidade? 270. Manter sua velocidade até mais próximo e reportar a redução necessária? A primeira redução vai ser agora 10.000, só tem que reduzir 250, aí depois dá pra manter um pouco mais, até mais certo. Ok, então após uma centena, o senhor mantém a velocidade 250 e me reporta quando for necessária a redução. Controle Salvador, Bordil, Rio 5973, com a informação Índia, perdeu o contato com o 105, está baixando por 150 na proatividade. Rio 5973, identificação, desça para o 110, proatap, chegada a mar, redução para 230 nós. 110, mar e 230 nós. Federal 9972, complete a aproximação, chame torre 1 no 862. 118-62, obrigado, Maria. November, bom dia, confirmando é Cipó no 075. Transporte de enfermo. Estado Cipó 075, decolagem 17, primeira curva esquerda, 1.000 pés no forte. O controle 1208 e aciona o 5537, o Eco Zulu November. Aguardando informação de pista livre. E 5-7 no solo, 5-9, direita, chama 1-2-1 no decimal 9, tá 3-5-7. Direita 1-2-1-9, tá 3-5-7, obrigado. Onde é qual o POB? É questionamento. Sente, está 317, sendo autorizado. Da questionamento, sendo ataque. 7-3-0, é para ataque. Torre 1-1-8, para acionamento e táxi. O ajuste 1-0 no meio, bom voo. 1-7-1 para táxi, chama Saul em 1-2-1, decimal 9. 7, chamará 1-2-9. Quem chamou o Saul? É o 3-5-7, livrão. 3517, prossiga via Alfa e reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para a Juliette na 3517. Considerar 9972, tem livre pouso na 10. Pousando até de 1 a 40 graus com 8 nós. 40 com 8, está livre o pouso, Federal 99672. Qual foi o primeiro aeronave que me chamou antes da Juliette? Gol no 897. Sente, gol no 897, mantém a posição e aguarda. Rio 5973, desça para o nível de voo 050, ajuste 1017. 050 com 1017. 7 na escuta? Agilizando, Juliette até o 08, gol no 897. 708, 897. Na 3171 após o Boeing da Gol autorizado no 06, chama táxi. Primeiro após o colega da Gol, está autorizado no 06, repatriar táxi. Na 3517 vai manter posição antes da Juliette aguardando para o ingresso. Portão previsto é o 612, vai ser desocupado agora pelo Airbus da companhia. Sente, mantém a antes da Juliette. Opa, 3517 agora no 612. 9972, no solo 02, livre à direita na 21, decimal 9. 21, decimal 9, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre, o Bush na 6251. Outra 35 no 7, vai entrar com cautela, aguardando o Bush do 01. O 3171 tem condições de puxar até o traverso do portão 07 para possibilitar o ingresso do colega da companhia? Pois eu peço ao exército localizador, repórter, é estabilizado, lado da 9832. 129 para a cópia, 3890. 07 para possibilitar o ingresso do colega, do 06? Lógico, com certeza, senhor. Vai botar para trás aí a nave. Afirmativo, o 3597 ingressa com cautela até o 62 observando o Airbus da companhia. Paciente, visão para a base, obrigado pelo seu bom voo. Bom dia, 9972 da Sideral, bom dia, via Kilo, a terra remota 07 do Pátio 3. Via Kilo, a terra remota 07 do Sideral, 9973. Cavaleiro, bom dia, Sideral 3890, Centro da Índia, Recife, pronto, pronto. 3890, Recife, 330, Recife, é o número 2 para cópia, aguardando, então 3890. Entre 3890. Chané 6251, prossiga para o sol. Só para informar que a gente cortou os motores aqui. Ok, ciente, bom dia. Nação controle, só um minuto. Novembro ali, mantém cabeceira 35, reporte pronto para decolagem. Atingiu 050 Rio, família de detalhe. Tem um soco 973, desça para 3 mil pés, o ajuste de altímetro 1017. 3.1017 Rio. Aeronave 8 milhas à frente, é o Adson. Relativo, o senhor está seguindo o mesmo como o número 2. Ok, que velocidade o Adson está mantendo agora? Adson 932 está mantendo 190? 8.6, indicado, Adson. E o copiou? Copiou e está reduzindo. Entendi. Outro lado. .3890, copia.